saudade é uma carência que no peito a gente tem. Ela nascida ausência de quem a gente quer bem. Quem sente amor de verdade sente saudade de alguém. Quem nunca sentiu saudade só amou com falsidade. Não teve amor em ninguém. Desde quando eu perdi o amor da minha vida, esquecer não teve jeito. A saudade no meu peito virou paixão recolhida. Saudade que eu sinto vai se tornando violenta. Meu peito é um recinto onde a saudade frequenta. A dor de um amor desfeito na madrugada aumenta. Tão sozinho em meu leito, a saudade dói no peito. Meu coração não aguenta. Desde quando eu perdi o amor da minha vida, esquecer não teve jeito. A saudade no meu peito virou paixão recolhida. Saudade e a lembrança, a mágoa e a solidão residem na vizinhança, perto da desilusão. O desgosto e o castigo, juntos com a ingratidão, construíram um abrigo e moram juntos comigo. Dentro do meu coração, desde quando eu perdi o amor da minha vida, esquecer não teve jeito. A saudade no meu peito virou paixão recolhida.